yeah, yeah, yeah. Through Emmy game. Tadinha do bitch, sei que minha mente ela tá relaxada. Quanto ela aqui que eu faço mais um aca, presta atenção nas minhas palavras. Tá igual um tiro de metralha. Sei que minha mente ela tá relaxada. Quanto ela aqui que eu faço mais um aca, presta atenção nas minhas palavras. Tá igual um tiro de metralha. Hoje ela tá descabelada. Ontem ela não tava, yeah. E amanhã não desgruda de mim. No passado ela passava, yeah. De bunda empinada, sem olhar pra mim. Quero, mas não quero o que você quiser, yeah, yeah. São todas iguais. Come pica, come papel essa mulher, yeah. E ainda acha que é demais. Quero, mas não quero o que você quiser, yeah. São todas iguais. Come pica, come papel essa mulher. E ainda acha que é demais. Sei que minha mente ela tá relaxada. Quanto ela aqui que eu faço mais um aca, presta atenção nas minhas palavras. Tá igual um tiro de metralha. Sei que minha mente ela tá relaxada. Quanto ela aqui que eu faço mais um aca, presta atenção nas minhas palavras. Tá igual um tiro de metralha. Que nosso bonde vai, vai. E tá querendo mais. As putas vem, joga sujo com o popô atrás. Finge que não lembra do passado. Mina, eu mandei pelo rap. Mina, eu mandei pelo rap. Finge que não lembra do passado. Mina, eu mandei pelo rap. Olha quem vai, sem direção, com opção, América ou Dubai. Não tá satisfeito com a presença, então sai. Vocês são só crianças, me chamem de pai. Me chamem de pai, oh. Funk star, funk star, funk star. Mina, mina, se não tá bem, eu te faço estar. Toda sua arrogância é fácil relevar, relevar. Com o bolo de notas que eu vou te mostrar. Inevitável toda se entregar. Vendo as cartas jogadas na mesa, na mesa. Ouço implorações para aceitar. Elas pedem com delicadeza. Elas pedem com delicadeza. Elas pedem com delicadeza. Elas pedem com delicadeza. Atrás, finge que não lembra do passado.